O Espírito de Deus é sobre mim. Para isto me escolheu, me consagrou. Tenho honra de ministro separado. Sou mensageiro da verdade e do amor. Com muito zelo cuido sempre bem de mim. A minha vida por inteira no altar. É por isso é que o mundo não entende. Quando alguém me ofende, estou pronto a perdoar. É perdoando, é que a gente vai chegar. É perdoando, é que a gente chega lá. No meu ser não comporta vaidade. A mentira não permito existir. O orgulho é o grande inimigo. Sendo santo é preciso prosseguir. Não tenho medo do que possa acontecer. Me sinto livre pra cantar pro meu Senhor. Na essência deste amor que é perfeito, Deus exclui os meus defeitos, me ensina a perdoar. É perdoando, é que a gente vai chegar. É perdoando, é que a gente chega lá. É perdoando, é que a gente vai chegar.